Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está. Adeus, Guacira, onde a lua pequenina não encontra na colina nenhum lago pra se olhar. Eu vou-me embora, mas eu volto nesse dia. Virgem Maria, tudo há de permitir. Cheia de fé, pensando em ti. Cheia de fé.